Agora a ilha ouve. Viva Show, a balada no seu rádio. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o bagaço são, chão, ela vai no chão, chão, ela vai no chão, chão. Meu parceiro Tirulipa, Whindersson e Grace lançaram esse hit aqui em Viagem, rapaz. Se você não for, só você não vai. Se você não for, só você não vai. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Em Viagem, rapaz. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar. Levanta o copo, levanta a mão e diz: árabe. Se tem xandô, pode descer. Se tem tequila, pode descer. Se tem xandô, pode descer. Se tem tequila, pode descer. Vira, vira, vira, vira. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. Pra cima, pra cima, vira. Chama a chuva. Alô, Miros, com o Léo Santana. A pegada do Julião. A torcida é acima do céu. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com crush, então amo bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sempre aí. Bem com quem, agora baixarias. Hoje ela, hoje ela. DJ Júnior Monteiro. Programa Viva Show. Hoje ela, hoje ela beija. Eu quero ver geral com o pau em cima que tá comigo lá, vai subir! DJ Junior Monteiro! Sapequinha, mostra o seu poder. Vai novinha, bota pra beber. Fiz esse swing pra você. Mostra o que tu gosta de fazer. Vai, vai, vai! Bota essa bunda pra bater. Pra bate, bate, com pressa. Bota essa bunda pra descer. Mostra esse poder. Vai legal. Vai novinha, bota pra beber. Fiz esse swing pra você. Vai novinha, mostra o que tu sabe fazer. Bota aqui, mostra esse Vai novinha, bota pra beber. Eu fiz esse swing pra você. Swinga melhor. Swinga melhor. Quebra. Marília Mendonça. Mariana Fagundes, Maria Tunes. Vai, sapequinha, vai, sapequinha. Sapequinha, sapequinha, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. E sapequinha, mostra esse poder. E vai novinha, bota pra descer. Eu fiz isso, só no baile da Santinha acontece isso, hein? Vai, quebra, meninas. Senhores, vai, garrais. Sapequinha, mostra esse poder. Vai novinha, bota pra descer. Eu fiz esse swing pra você. Mostra o que tu sabe. Agora pra quebrar, quebra, quebra, quebra, vai. Bota essa bunda pra descer. Na batida de conversa. Bota essa bunda pra descer. Bota essa bunda pra bater. Bota. Sensualiza, sensualiza agora, sensualiza. Sente esse grave. Eu quero ver jogar. Não sabe. Você não sabe, mas vai acelerar. Essa pequinha mostra esse poder. Vai, vai, vai, vai. Mostra, vai. Vai, meu filho, bota pra beber. Maria Mendonça, Maria Tunes, Mariana Fagundes. Essa pequinha mostra esse poder. Mais novinha, bota pra beber. Fiz esse swing pra você. Mostra o que tu gosta de. Programa Viva Show, sacudida ilha. Busca nova! DJ Júnior Monteiro. Playama FM 104,9. A sua melhor onda. Tá louca, tá solteira, tá pra onda. Poderosa, cheirosa, sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora de mulher. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Deixa ela passar, quero ouvir. Deixa ela passar maravilhosa. Abaixa que é tiro. Abaixa que é tiro. Oh, que swing é esse? Abaixa que é tiro. se aquecer.